Márcio pra cima, jogou! Eu sei de fazer esse papel de bobo, suplicar pra você sempre me amar, ser manipulado nesse seu jogo, eu sempre perder, você trapacear. Eu sei de me jogar aos seus pés chorando, sempre quando estava com as malas na mão, dizendo que estava de vez me deixando, eu sempre amenizando a situação. Mas a partir de hoje vai ser do meu jeito. Se não te agradar e quiser partir, tudo bem, eu aceito. Se quiser ir, então vá, então vá. Não vou mais te pedir, nem chorar. Se quiser ir, então vá, então vá. Que eu já ponho outra em teu lugar. Joga o braço acima lá. Sei de fazer esse papel de bobo, suplicar pra você sempre me amar, ser manipulado nesse seu jogo, eu sempre perder, você trapacear. Eu sei de me jogar aos teus pés chorando, sempre quando estava com as malas na mão, dizendo que estava de vez me deixando, eu sempre amenizando a situação. Mas a partir de hoje vai ser do meu jeito. Se não te agradar e quiser partir, tudo bem, eu aceito. Se quiser ir, então vá, então vá. Não vou mais te pedir, nem chorar. Se quiser ir, então vá, então vá. E eu já ponho outra em teu lugar. Nem chorar.